está preparado pra ir atrás do trio? Quem tá preparado pra se jogar ao meu comando? Pula, pula, pula, é carnaval! E vai passar, tá passando, já passou. Não precisa gasolina, o combustível é o nosso amor. Vai passar, tá passando, já passou.